Alô! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Isso não é uma gravação, isto é ao vivo. Que horas são, Fernando Show? 7h20 da noite. E este é a volta do Passando a Bola. É, comigo na apresentação, o Saúba e Fernandson nos conteúdos técnicos, na nossa tecnologia para transmitir a você com qualidade e próximo à perfeição para as notícias futebolísticas chegarem aos seus ouvidos. Para a Roda de Fogo, Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras e, quiçá, Favela do Detran. Hoje é uma data muito especial. Hoje é 7 de abril de 2014 e aniversário do saudoso Clube Náutico Capibaribe. Vai aqui um frevinho, aí em forma de frevo, o hino Cosme e Damião do Náutico dos anos 60 aí pra vocês. Come e dorme. Um trechinho aí desse lindíssimo hino Come e Dorme do Náutico. E um Náutico de grande história, de alguns títulos, é verdade, de jogadores notáveis. Quem não se lembra de Ademar e Bruno Carvalho na Batalha dos Aflitos, de Chuck Gonzalez no meio campo do Náutico, na época que o Náutico jogava em Rosa e Silva, antes de se mudar para São Lourenço da Mata. É, Náutico também de Cook, de Acosta, de Chiesa, Náutico de formação de grandes atacantes desses últimos anos, faz aniversário de 113 anos, desses 113, quase 10 sem título, mas quem sabe em 2014. Porém, a vida do Náutico não começou muito fácil para ir nas semifinais. Em Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, foi derrotado pela equipe do Salgueiro por 2-0. E o técnico Lisca permanece nesse mesmo argumento de dizer que o time ainda está se ajeitando. É bem verdade que tem alguns desfalques importantíssimos, que era o Luiz Alberto, zagueiro, que estava dando a consistência ali atrás, o Pedro Carmona, que se machucou seriamente, vai passar alguns meses fora, que estava organizando o meio campo, e o menino Marinho, né, que também não voltou inteiro da última lesão que ele teve, se machucou e está desfalcando o Náutico nessas últimas rodadas. Falar a verdade a vocês, eu não assisti o jogo do Náutico, estava assistindo o clássico, no qual eu vou comentar um pouco mais minuciosamente, mas vi um pouco de comentários no meio da rua sobre o jogo do Náutico, vi comentários em rádios e etc. E percebi, mesmo não vendo o jogo, percebi que o Náutico tem um sério déficit no clube. Ele não consegue render positivamente, não consegue render bem quando tem que tomar as ações do jogo, quando ele se porta, pelo menos teoricamente, como favorito. O Náutico, que tem um esquema de jogo para se lançar o ataque num contragolpe, num contra-ataque, o Salgueiro joga de uma forma parecida, e no sol do sertão, no abafado do sertão, a eficiência do time do Salgueiro, que dominou as ações contra o Náutico, prevaleceu, e esse placar de 2-0 representou bem o que foi o jogo. Só para relembrar, para quem não sabe, o regulamento do Campeonato Pernambucano está um pouco esdrúxulo, vamos falar assim, no mínimo, porque o saldo de gol nessas fases finais do campeonato não importa em nada. O que importa é a vitória. O Salgueiro poderia ter ganho de 1-0 do Náutico, 2-0. Se fosse 1-0 na Arena Pernambuco, o jogo iria para os pênaltis. Por que esse regulamento é problemático? Primeiro que desvaloriza uma partida muito boa contra uma partida muito ruim do adversário, que foi derrotado por um número significativo de gols. 2-0 numa semifinal é um ótimo placar, e logicamente também que esse regulamento faz com que o time adversário se lance mais ao ataque para tentar o empate, já que a diferença de gols pouco vai importar. Então, para esse jogo de volta no sábado, no dia 12, lá na Arena Pernambuco, o Náutico só precisa de uma vitória simples contra o Salgueiro para passar às finais. Quer dizer, perdão, uma vitória simples leva aos pênaltis, e assim, caso a vitória nos pênaltis aconteça, o Náutico passa de fase. Então, pênalti, eu não digo que é só sorte, mas a condição física, a condição psicológica do jogador interfere bastante. Dependendo de como for os 90 minutos na Arena Pernambuco, os pênaltis podem privilegiar um ou outro time. Então, mais uma vez, ano passado o regulamento do Campeonato Pernambucano também foi muito troncho, a verdade é essa. E continua sem organização no regulamento, nas regras do jogo, que faz com que o estadual fique cada vez mais desvalorizado. Seja pelo regulamento, seja por estádios vazios, seja por erros de arbitragem que estão cada vez mais frequentes, seja pela quantidade de clássicos que teve esse ano exagerada. Isso, na minha visão, eu não ouvi o Evandro Carvalho falar diretamente assim, mas essa quantidade de clássicos que teve no ano é capaz de ser para compensar um período de Copa do Mundo, mais de um mês parado, e a federação, assim como os clubes, tem alguma renda por conta de clássicos, que são jogos geralmente muito mais chamativos do que contra o dos times do interior, que a presença em campo teoricamente deveria ser mais maciça, mas não é isso que está acontecendo no Campeonato Pernambucano. Em clássicos que estão sendo desvalorizados pelo número alto, estádios vazios, pouco público, jogos com pouca emoção, essa falta de qualidade no estadual só faz aumentar o discurso do discurso pro fim dos estaduais, já que seja pernambucano, seja paulista, carioca, que dizem ainda que é o campeonato mais charmoso do Brasil, que isso é uma inverdade, para não dizer uma mentira, vem colocando os times, não só os times grandes não, que eles vão sempre ser privilegiados pela confederação, e competição para eles não vai faltar. Agora, o problema são times que tiveram tradição no passado, times que estão aparecendo agora no cenário nacional vão ficar sem espaço, até porque a Confederação Brasileira até agora não pensou em uma manutenção de jogos durante todo o ano para esses times menores. O bom senso vem aí para tentar combater essa marginalidade que a CBF faz. Coloca os times pequenos nessa situação, mas ainda é embrionário, ainda vai ser muito debatido, e sabemos da força de persuasão e jurídica que a CBF possui no cenário nacional. Eu dei uma escapada aqui falando de uma coisa mais geral, mas vamos voltar para o Náutico, nosso aniversariante do dia, né? Náutico da Batalha dos Aflitos, para quem não se lembra, procura na internet, foi um jogão de bola. O Náutico na quarta-feira vai jogar contra o Sergipe pela Copa do Brasil. O Sergipe ganhou 2-0 em casa contra o Náutico. E no momento o Lisca não fala isso abertamente também, mas a gente sabe que pela falta de títulos do Náutico, as atenções provavelmente vão estar mais voltadas para o campeonato estadual. Perdeu de 2-0 do Sergipe, perdeu de 2-0 do Salgueiro. Agora, não sei qual vai ser a atitude do técnico Alves Rubro de São Lourenço da Mata, que com essa perda de jogadores importantes, fica sem elenco. O elenco já é tecnicamente fraco. Não sei o que é que ele vai privilegiar, se ele vai colocar um time à altura de ganhar do Sergipe, já que o time mostrou superioridade, que dominou as ações do jogo em casa contra o time do Náutico. É esperar para ver, mas acredito que pro Náutico sair na Copa do Brasil agora seria só mais uma... Seria ruim, logicamente, porque se ganha a premiação por passagem de fase. Mas as atenções têm que ser mais voltadas realmente para o estadual, porque esse jejum de títulos está muito alto e a torcida do Náutico... não vou dizer merecia, porque aí vai desmerecer também as outras torcidas, mas está bastante carente, seja de ídolos, seja de títulos. E para encerrar o tema Náutico, vou falar aqui das perspectivas para o próximo jogo, que vai ser em casa também, na Arena Pernambuco, outro jogo decisivo. E é aquela coisa, o Náutico precisa mudar a atitude quando se porta como favorito. Ele não pode entrar com três volantes que não sabem sair para o jogo, o time precisando ganhar do Salgueiro, seja por qualquer placar, para treinar para chegar aos pênaltis. Então, é o caso dele, talvez, sei lá, entrar com três atacantes, tirar um dos volantes, porque ele, Carlos D e Yuri também, ele, Carlos segurando as pontas lá atrás, e D e Yuri até agora não me encheram os olhos. A defesa do Náutico também, depois da saída do Luiz Alberto, caiu bastante. Gerley é sem comentários o pior do time do Náutico, do elenco do Náutico, que foi contratação até do próprio Lisca, que foi jogador do Juventude ano passado na Série D. Muito, muito mal. A defesa do Náutico, pelo conjunto, vem dando muito trabalho, porque não se encontra, não consegue fazer o seu papel dentro de campo. E o time sem criatividade fica passível de levar alguns gols, e sem atitude ofensiva, o clube fica deixando a desejar no jogo. E assim, eu aposto que o Náutico pelo menos consegue uma vitória simples em cima do Náutico, em cima do Salgueiro. Em relação aos pênaltis, realmente eu não sei como é a qualidade do Luciano, não sei qual é a qualidade do Alessandro, do Náutico, do Luciano, do Salgueiro, dos cobradores de ambos os times. Então vai ser uma surpresa para mim também. Mas, falar a verdade, eu gostaria que um time do interior fosse a final, que aí poderia acontecer algo inédito aqui no estado, que é um time do interior ser campeão estadual. Pode colocar o som aí, Fernando. Só acabou o Náutico. Próximo bloco tem as rapidinhas passando a bola. E Santa, Sport, o clássico de ontem, Rádio Lama 88.1 FM. Joga bola, corocondo. Joga bola, jogador. Joga bola, corocondo. Hele, hele, hele, jogador. Hele, hele, hele, corocondo. Hele, hele, hele, jogador. Hele, hele, hele, corocondo. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. Homem gol. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. Homem gol. Jogador, joga bola, corocondo. Joga bola, jogador, joga bola, corocondo. here, here, here, jogador, here, here, here, corocondo, here, here, here, jogador, here, here, here, corocondo, tere, tere, tere, tere, domingo. De lança africana, ponta de lança de cedido, umba para uma. Alô, alô! Voltamos com o Passando a Bola pela Rádio Lama 88.1 e vamos com o novo quadro do programa Rapidinhas do Passando a Bola. São algumas notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar aqui com o Fernando com a notícia lá do Rio Grande do Norte. Cacete, pau, briga, jogadores do Potiguar que ganhou de 2-1 do Baraúnas. E os jogadores do Baraúnas, acabou com 8 expulsos. 8 expulsões nesse jogo, 4 de um lado, 4 do outro. O atacante Vavá, que fez o gol da virada pelo Potiguar, deu a seguinte declaração: ganhamos no campo e na porrada. Se por um lado, esse discurso contra a violência e etc, e tal, a violência no campo é uma vergonha, por que se espantar com a violência dentro de campo? Se vemos tanta violência, seja física, seja psicológica, no meio de rua, de ações governamentais, etc. Então, não que o esporte, o futebol se limite a ser extensão da sociedade, ser reflexo da sociedade, mas são indivíduos que estão inseridos nela e a nossa sociedade é violenta sim. É violenta sim. Então, tem gente que gosta de uma pancadariazinha de leve durante o jogo. Nesse jogo, para quem quis saber de pouco futebol e muita porrada, esse foi um jogo perfeito. O Cristóvão Borges assumiu lá na Laranjeira do Fluminense. Renato Gaúcho, mais uma vez, foi demitido depois de não se classificar, não colocar o time classificado para as finais da Copa... O Campeonato Regional do Rio de Janeiro. Foi demitido mais uma vez, quem sabe aí, 2016, 2017, o Renato Gaúcho, o falastrão Renato Gaúcho, volte pro lado das Laranjeiras. É contigo, Fernandes, qual é a outra? Elias, volante Elias, voltou ao Corinthians. Depois de muito imbróglio com o Sporting de Portugal, o Corinthians e o Flamengo estavam disputando para ver quem trazia o volante Elias, e o Corinthians levou. O volante que tinha passagem pelos dois clubes acertou com o time da Arena Itaquerão e não sei por quanto tempo aí. Bom jogador, vai ser um ótimo reforço para a Série A do Corinthians, que precisa realmente se reforçar para tentar ter altas pretensões no Campeonato Brasileiro. Vamos de outra aqui. A CBF, esse imbróglio interminável, a CBF entra com mais liminar para retirar outra liminar que a Portuguesa conseguiu, que faz com que o time a Lusa continue na Série A. E aí, isso acarreta um monte de coisa, porque se a Portuguesa fica na Série A, a Ponte Preta já falou que vai querer ficar na Série A, e quem sabe o Náutico também não vai querer uma beirinha desse bolo. CBF perde moral, desorganizada, só está preocupado em desviar os milhões superfaturados da organização da Copa do Mundo, e o campeonato se transforma nessa bagunça, nessa esculhambação. E o Babacão Pelé falou, como é? Achando normal a morte de operário. Ele não está preocupado com a morte de operários e tal, com os problemas da Copa e sim com os aeroportos. Aí eu vou comentar essa. Saiu hoje no site Folha de São Paulo a seguinte matéria. Luiz Antônio Medeiros, a maior autoridade do Ministério do Trabalho em São Paulo, disse à Folha que o órgão está fazendo de conta que não vê irregularidades na construção do Itaquerão. Abre aspas. Se esse estádio não fosse da Copa, os auditores teriam feito um auto de infração por trabalho precário e paralisando a obra. Estamos fazendo de conta que não vemos algumas coisas, algumas irregularidades. É, só para quem não sabe, aí no último sábado, um trabalhador da obra do Itaquerão caiu da altura de 9 metros e acabou falecendo assim. E não é a primeira morte por causa da Copa. E acreditamos assim que não, nem vai ser a última assim, porque estão fazendo as coisas de qualquer jeito, querem acabar logo para entregar no padrão assassino aí da FIFA. Pelé é um babaca, né? Pelé é um idiota, e de idiota a gente só espera esse tipo de declaração. É, realmente, pelas declarações que esse senhor já deu algumas vezes, ele não está preocupado com morte de operário em construção de arena, ele não está preocupado com pessoas sendo arrastadas de viaturas, ele está preocupado realmente com aeroportos, até porque quem daqui não pega um aviãozinho de semana em semana, e com essa confusão nos aeroportos, o que é que os turistas vão achar aqui do país da Copa, o que é que os turistas vão achar aqui do Brasil, essa terra tão bonita, de estados prósperos, de multinacionais afundadas aqui em solo brasileiro. Então deixa esse idiota falar essas merda e vamos seguir em frente. Essa agora é direto da Alemanha, um fato que muita gente não esperava. O Bayern de Munique perdeu a invencibilidade de 53 jogos, isso no campeonato alemão, pro Augsburg, depois da derrota por 1-0. Só pra salientar, 53 jogos no campeonato não é pra qualquer time não. Isso mostra a preparação que o time tem. E lógico que a diferença financeira é abismal, é uma grande distância financeira. Mas em questão de organização, em questão de categoria de base, em questão até de Copa do Mundo, você percebe a diferença da organização do futebol na Alemanha e a organização do futebol no Brasil. Por exemplo, aqui a FIFA chega e constrói onde quer, constrói terrenos onde quiser, estádios onde quiser. Na Alemanha isso não aconteceu. Na Alemanha, por exemplo, o estádio de Berlim, ele não passou por reformas grandiosas, porque teve uma tragédia nas Olimpíadas de Munique, e isso fez com que se quisesse preservar uma história. Isso é uma preocupação com a memória do país, além de não dá autonomia total para a FIFA fazer o que quiser. Além disso, se viu o crescimento em categorias de base na seleção alemã. Você pode perceber que da Copa da Alemanha de 2006 até agora, o time da Alemanha se tornou um dos grandes favoritos para a seleção, e muitos deles jogam no seu país, jogam na Bundesliga, no campeonato alemão. Então, em questão estrutural, em questão de realmente futebolística, em visar um futuro para a seleção nacional e para os clubes, se viu a diferença de organização entre um país e outro. Essas foram as rapidinho passando a bola. Vamos com, daqui a pouco, Santa Cruz Esporte, o clássico lá no Arruda. Alô! Passando a bola, voltando a milhão para falar do clássico ontem, Santa Cruz Sport lá no Arruda, 3-0. O torcedor do Santa Cruz estava entalado com o Sport. Eram 3 derrotas e um empate. A torcida do Santa Cruz saiu de alma lavada e vai querer sair de alma mais lavada da chamada Casa de Festejos, que já foi palco de vários títulos do Santa Cruz em cima do Sport. Falar um pouquinho do jogo aqui. Acredito eu que o fato do Sport estar numa outra final, numa outra competição importantíssima, que tem uma premiação de 1,5 milhão, que dá vaga para a Sul-Americana de 2015, é inevitável, pelo menos na minha visão, que o Sport, os jogadores do Sport, assim mesmo como o treinador Eduardo Batista, esteja mais concentrado na competição regional. Isso não tira de forma alguma o mérito do time do Santa Cruz, que jogou muito melhor do que o Sport. Estava concentrado, estava com gosto de gás, com sangue nos olhos, entrou bem. O técnico Vica fez alterações interessantes. Fez uma alteração interessante, foi o Memo no meio campo, que deu uma segurança na defesa que estava sendo bastante vazada. E segurou o ímpeto do time deu uma consistência defensiva maior pro time do Santa Cruz para evitar ataques do time do Sport. Falo que o Santa Cruz jogou melhor porque teve mais domínio do jogo, das ações, teve mais jogadas de perigo. Teve duas defesas, aliás, do Magrão, que ali realmente o goleiro do Sport mostrou muita qualidade, que foi na cobrança de falta do Raul. E no rebote ele fez uma linda defesa com o braço esquerdo. Foi sensacional. Vovô Garoto admitiu, mesmo sendo torcedor do Santa Cruz, ele admitiu a qualidade do goleiro do Sport. 3-0, começou abrindo o placar com polêmica, porque o primeiro gol saiu na cobrança de pênalti de Léo Gamalho, colocou para um lado, o Magrão pulou para o outro. No meu entender, no que eu vi, eu sendo árbitro, não marcaria a penalidade, mas acredito que eu não considero nenhum erro do Gilberto Castro Júnior. Eu acredito que foi a interpretação dele, são interpretações diferentes. No meu entender, na minha visão, o Duval chega primeiro na bola, chega forte realmente, até porque Caçarrata é um jogador rápido, teria que chegar com intensidade maior. Foi uma penetração do time do Santa Cruz. Duval chega com o pé esquerdo na bola e tem um contato nas costas de Caçarrata com o braço, mas acredito que qualquer toque, sendo qualquer toque mínimo, o Caçarrata cairia. E foi mais uma disputa, para mim, foi mais uma disputa de corpo do que uma falta, uma infração. Gilberto Castro Júnior não entendeu isso, ele é o árbitro da partida. E só um comentário sobre o Gilberto Castro Júnior, que é também exagerado demais na conversa. Quer dizer, eu acredito que aquilo não seja nem uma conversa, não seja nem um diálogo. Ele esbugalha os olhos, ele fala alto, ele quer se impor de uma forma que não acredito que não seja a melhor, não acredito que seja válida. Até porque não é por gritaria, não é por esbugalhar olhos que os jogadores vão respeitá-lo como uma autoridade no jogo. Depois desse 1-0, o Sport fez algumas alterações, entrou o Renan Oliveira, entrou o Bruninho, para ver se dava velocidade, mas não foi o que aconteceu. Aconteceu alguns lances de perigo pro lado do Sport. Teve um chute, eu acho que foi do Ananias, que Thiago Cardoso realmente fez uma linda defesa, mas o Santa Cruz foi que ampliou o placar. Oziel cruzou da direita, Patrick estava cochilando durante o jogo, não viu o Renatinho de 1,60 chegar por trás, ganhar de cabeça e Ferron se atrapalhar um pouco dentro da área. Léo Gamalho também estava por ali, a bola sobrou para Renatinho e ele botou para as redes, chutou, fuzilou o Magrão, abriu 2-0 e aí ficou muito mais fácil para o time do Santa Cruz, que fez o terceiro. Não me lembro qual minuto do jogo foi, isso aí eu vou ficar devendo, né? Mas boa jogada pela direita do Santa Cruz. Carlos Alberto toca para Léo Gamalho, que acerta um lindíssimo chute no ângulo, na costura e ali. Chute na costura, pode ser o goleiro de 3 metros de altura, ele não vai pegar não. Então, foi merecida a vitória. O Sport também precisa mudar para ganhar do Santa Cruz no na Ilha do Retiro para mais uma vez não ser motivo de chacota e ser casa de festejos mais uma vez do Santa Cruz. Falar um pouquinho das equipes, né? Da questão tática da coisa. Pelo visto, fica de tanto apanhar do Sport traçou uma estratégia vitoriosa. Já Eduardo Batista, as alterações que fez não surtiram efeito, até porque o Sport carece de armação de jogada, de criatividade, de um grande armador. Então, mesmo que se tenha uma defesa sólida, a questão ofensiva do time do Sport está deixando a desejar, porque se vê muito no jogo do Sport lançamentos diretos do zagueiro Duval e Neto Baiano ali, naquela raça, naquele chororô dele, que quando perde gol, que quando não recebe falta, reclama muito Neto Baiano, mas está fazendo um bom papel, está sendo um líder dentro do Sport, está liderando as ações ofensivas do clube, mas é pouco. Para um time que quer ser campeão, para um time que quer ganhar, para um time que quer fazer uma boa Série A, é pouco. O Ailton não vem fazendo boas partidas. O Flores, o uruguaio Flores, foi contratado, quase não entra nas partidas do Sport. Renan Oliveira entrou, não mostrou para que veio. Bruninho entra, não apresenta bom futebol. E ficar esperando sempre de Everton Páscoa, que, para quem não sabe, é zagueiro de origem, já jogou algumas vezes nessa posição e no Sport vem jogando bem. É verdade que vem caindo um pouco as suas atuações no time do Sport, mas vinha sendo um grande nome, assim como o Rodrigo Mancha. Mas também sabemos que o Rodrigo Mancha, assim como o Everton Paz, são jogadores de uma técnica limitada. Então é preciso de mais qualidade, jogadores que realmente cheguem para ser titulares e fazer a diferença para o time do Sport na questão da armação das jogadas. Acho que o time com René rende melhor, porque René vem mostrando mais qualidade defensiva e vem chegando bem na linha de fundo. Danilo entrou ontem, jogou muito mal. Ananias pode ser desfalque também para o jogo de quarta na Copa do Nordeste e de domingo. Ananias, que jogou bem até na final contra o Ceará, é desfalque certo para o time do Sport. Vamos ver como o Eduardo Batista vai armar o time para esses próximos jogos, que tem uma final importantíssima, um segundo jogo importantíssimo para o Sport. É a final da Copa do Nordeste, e o Sport vai jogar lá na Arena Castelão. Já foi vendido mais de 20 mil ingressos, vai ser a arena lotada. E para quem viu o jogo na Ilha do Retiro, o Ceará mostrou muito mais potencial, muito mais probabilidade de poder vencer o jogo. Teve mais posse de bola, teve domínio do jogo, mas não conseguiu fazer sua jogada, que é uma jogada principal, que é as suas infiltrações na área adversária. Teve muita posse de bola, a segunda bola era só do Ceará, o Sport sempre resvalando, mas muito chute de fora da área, chutes perigosos. Bagrão fez algumas boas defesas, mas o Sport, nos lances que teve, foi muito mais eficiente. Abriu o placar com o Neto Baiano, que também nesse jogo reclamou bastante. E no final do segundo tempo, o Danilo sacramentou a vitória com 2-0, que vai ser fundamental para o Sport conseguir segurar esse placar, esse resultado lá na arena. Agora, provavelmente, o Ceará vai jogar com a outra formação tática. O João Marcos está suspenso, levou o cartão vermelho na Ilha do Retiro. Provavelmente vai entrar Michel. Assisinho provavelmente vai ser titular no lugar de Rogerinho. Assisinho, que ano passado jogou no Fortaleza, mostrou muito bom futebol, mas vem sendo banco de reserva no time alvinegro. Vai dar mais velocidade, e vamos ver como o Eduardo Batista vai armar a equipe para segurar esse ímpeto inicial do time do Ceará, que vai ser nos primeiros 15 minutos, geralmente sempre é muito forte. Mas a constância do domínio do Ceará é que preocupa, porque o Ceará no primeiro jogo realmente dominou, mostrou, mesmo sendo um time de Série B, mostrou muito mais capacidade de ser campeão. E eu, mesmo sabendo que o Sport tem uma ótima defesa e que levou poucos gols fora de casa, não me surpreenderia também se o Ceará fizesse um placar capaz de levar o jogo sem precisar ir para pênaltis ou algo do tipo. Então, muito difícil esse jogo para o Sport na quarta. Mais um jogo também difícil no domingo. dependendo desse jogo de quarto, o jogo de domingo vai ser de fortes emoções para a torcida do Sport, porque imagine só se o título não vem na quarta-feira, o time vai chegar abalado realmente, e pode ser positivo para o time do Santa Cruz que o Sport perca esse jogo e chegue desmotivado para essa semifinal contra o Santa Cruz. Vou colocar um sonzinho rapidinho para tomar uma água e volto para falar do Santa Cruz. Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Barreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão. Passando a bola, voltando você que tá aí na rádio, desligou a rádio e porque não quer escutar a voz do Brasil, coloca aí, pô, 88.1 FM, Rádio Lama, tem uma programação imensa aí durante a semana. E hoje, segunda-feira à noite, é dia de Passando a Bola. Sim, falando da imensa programação do Passando a Bola, da Rádio Lama, vamos falar aqui da programação da Rádio Lama com o Fernando Show. Então, na segunda-feira tá rolando o Você com Flor e o Roda de Poesia. E vai começar a rolar também um programa com o pessoal aí de saúde, que tá começando a estruturar um programa. O Roda de Poesia, na verdade, ele roda, era gravado na segunda e ele vai ao ar também na terça-feira. Terça-feira à noite, de tarde, às 12 horas, vai o Roda de Poesia. Aí na quinta, na segunda, às 12 horas, também tem um programa vegano. Quinta, 12 horas, o vegano. E às 2 horas, Você com Flor. E a quinta de noite, às 7 horas, tem o Revocultura no ar. A cada 15 dias, discutindo, não vai ter Copa. E no intervalo desse programa maior, o rolezinho do Revô. E no sábado, 10 horas da manhã, tem Você com Flor. E logo depois, o Roda de Poesia. Além do programa vegano, no domingo de noite. É isso aí, galera. Quem quiser fazer programa aí na Rádio Lama, é só chegar aqui no CIS, Centro Integrado de Saúde. E procurar, assim, que tem espaço aí pra botar música, fazer programas diversos aí. Voltando aí, eu passo na bola. Então, depois dessa programação, você não tem mais desculpa, né? 88.1, fica aí, geralmente tem lista de música aí, além dos programas. Então fica ligado, 88.1 FM, Rádio Lama. Voltamos com o terceiro e último bloco. É, o último bloco. Uma hora tem que acabar. Pra falar mais do Santa Cruz, mais de jogo de quarto de Copa do Brasil, mais das perspectivas pro time tricolor, pra esse jogo de domingo, decisivo também pro time do Santa Cruz. Quarta-feira o Santa Cruz vai jogar em Itabaiana, no Sergipe, contra o time do Lagarto. O Lagarto que eu não sei qual é a qualidade do time, não sei se é tão baixa assim, mas no campeonato está muito mal. No campeonato o sergipano ele está muito mal. O Santa Cruz vai ir com o time reserva. Essa é uma boa chance para ver outros jogadores jogando no time do Santa Cruz. Atenção especial para Everton, que muita gente, muito torcedor questiona: cadê o Everton, cadê o Everton? Vi que embaça com o Everton, não quer botar o cara. Vai ser uma chance para ver esses caras, vai ser uma chance também de ver como o Vika vai trabalhar esse time reserva. Mas, mais uma vez, na minha visão, é interessante até pro time do Náutico. O aniversariante me veio à cabeça. O Santa Cruz, é interessante pro Santa Cruz ir pra esse jogo de volta. Por quê? Daqui a pouco vai ter essa parada aí da Copa do Mundo. Vai ser só amistoso, vai ser mais uma, digamos, mais uma pré-temporada pro time Santa Cruz. Seria até interessante para ter um pouco de renda, né? Para o jogo de volta. Então, não sei se isso é uma intenção, geralmente, da comissão técnica, juntamente com a diretoria. Mas acredito que algumas vezes o jogo de volta não é tão ruim assim para a equipe da casa. Até porque, pela qualidade inferior que eu acredito que o time do Lagarto tenha, o time do Santa Cruz com certeza vai passar, seja no primeiro jogo, seja no segundo jogo. Para o jogo de domingo, sim, além do Sport, com certeza o Santa Cruz não vai jogar com o mesmo ímpeto, não vai jogar na mesma vontade que vai jogar domingo. Isso aí é certeza. Isso aí não tenho dúvida. Sobre o Santa Cruz não tenho dúvida, porque vale título no campeonato estadual. O Santa Cruz quer esse tetracampeonato, quer construir uma certa hegemonia no estado e vai observando no estadual, no campeonato pernambucano, a chance de ganhar um título no ano do centenário. Até porque Copa do Nordeste já foi eliminado, Copa do Brasil, pela quantidade de clubes de Série A, é complicado para uma equipe de Série B. E com esse time do Santa Cruz é preciso reforçar bastante para a competição de Série B. Acredito que o Santa Cruz, com esse elenco, não consiga atingir as quatro primeiras posições do campeonato. Domingo sim, domingo para mim é o jogo importantíssimo para o Santa Cruz. Até porque, se passa do Sport, enfrenta o Náutico, que ele teve bons jogos contra a equipe do Náutico. Quem não se lembra desse 5-3, dois gols do Náutico no final. Antes disso estava 5-1, obviamente. O Santa Cruz, que também pode enfrentar um Central, por exemplo. E também acredito que o Santa Cruz tenha mais time do que o... Pode enfrentar o Central, não. Estou me embananando todo. O Salgueiro. O Central era o clube do interior que eu gostaria que se classificasse, porque foi garfado lá em Caruaru contra o Santa Cruz. Teve gol anulado que não foi, etc. Mas, como a arbitragem não marcou, o Salgueiro está na semifinal e pode chegar a uma final. É difícil palpitar para essas semifinais do Pernambucano, justamente pelo regulamento. Acredito que o Sport possa ganhar, assim como acredito que o Náutico também possa ganhar o jogo. Mas nas penalidades é outra história. Nas penalidades vai contar, como eu falei, a questão psicológica. O nervosismo conta muito na cobrança de pênalti. A questão física: quem vai ter mais perna para bater com maior qualidade e fazer com que o goleiro não defenda a penalidade. Então, se for para... Eu vou palpitar, palpite não custa nada, né? Eu vou de Salgueiro e Santa para a final do Pernambucano. Os capaz do Sport, é porque é complicado por causa dessa final de quarta. Mas o Santa Cruz vai passar, porque o Sport, mesmo que ganhe a Copa do Nordeste, ganhe ou não, se ele não ganhar, vai desmotivado. Se ele ganhar, ele vai naquela, né? Todo mundo sabe, depois de um grande ápice, a tendência é dar uma caída. Então o Sport vai vai tentar ganhar, lógico, lógico que vai tentar ganhar. E o discurso vai ser esse mesmo: vamos ganhar, não deu, gostaríamos, mas vão sempre ressaltar a conquista anterior e etc e tal. Acredito que o Santa Cruz tem condições, totais condições, de conquistar esse tetracampeonato. Esse foi mais um Passando a Bola. Voltamos com tudo toda segunda-feira. Hoje, não sei se excepcionalmente estivemos presentes fazendo o programa, porque tem mais gente aqui nos estúdios da Rádio Lama. Eu, Saúba, e Fernandson na operação técnica da coisa. Sem ele, eu falaria para as paredes. Espero que tenham gostado. Boa noite, e vamos com um sonzinho que talvez alguém goste. Extreme Noise Terror, Work for Never. Quem gostou do inglês, Rádio Lama 88.1 FM. Passar a palavra, discutindo sobre o...